nas meninas cegas e desotas. Pensei nas mulheres rotas alteradas. Pensei nas feridas como rosas calidas. Se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, invalidada.